Música de câmara, o repertório instrumental para pequenos grupos. Sempre aos sábados, às 15 horas. Cultura FM Responsabilidade Cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco da Ecoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco da Ecoval. Apoio à cultura. Um compromisso do Banco da Ecoval. O que há de novo? Lançamentos em CD e o catálogo da música clássica revisitado por João Marcos Coelho. Semelhanças e diferenças frente a frente. O que há de novo? Aos sábados, às 18h na Cultura FM. Banquetto Musicale, o instrumental barroco. As obras para instrumentos musicais dos séculos 17 e 18. De segunda a domingo, 2 horas da manhã. Domingos, às 11 horas. Duas horas. Cento e três vírgula três. A frequência dos clássicos. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. Dia do ouvinte, como sempre, aos sábados aqui no nosso Pianíssimo. Vamos atender aos pedidos que nos chegam pelo e-mail pianissimo@culturafm.com.br. Se você também tem um pedido a nos fazer, é só escrever um e-mail para esse endereço que eu vou repetir, pianissimo@culturafm.com.br. Vamos pesquisar e atender com a maior satisfação. Vamos começar ouvindo Mozart. Temos aqui um pedido da nossa ouvinte Júlia de Souza, que quer ouvir o Rondó em Lá Menor, Kircher 511, de Mozart. Temos aqui a interpretação de Arthur Rubinstein. Thank you. Com Rubinstein ao piano, nós tivemos de Mozart o Rondó em Lá menor, Köchel 511, pedido da nossa ouvinte Júlia de Souza. Agora vamos atender Albertino Batista, que quer ouvir uma obra importante de Chopin, a Sonata para violoncelo e piano em Sol menor, opus 65. Nós temos aqui uma versão muito interessante do violoncelista Yo-Yo Ma ao lado do pianista Emmanuel Ax. Os movimentos desta sonata, que Chopin escreveu no final da sua vida, são quatro: Allegro moderato, scherzo allegro con brio, largo e finale allegro. Vamos lá, vamos ouvir Chopin. Thank you. Ouvimos de Chopin a sonata para violoncelo e piano em sol menor, opus 65. Os movimentos foram quatro: allegro moderato, scherzo allegro con brio, largo e finale allegro. Interpretação do violoncelista Yo-Yo Ma ao lado do pianista Emmanuel Ax, pedido do nosso ouvinte Albertino Batista. Vamos agora ouvir as cenas infantis de Robert Schumann, pedido da nossa ouvinte Rosa Maria, na interpretação de Vladimir Horowitz. Os títulos são bastante interessantes. De terras distantes, de terras e pessoas distantes, história curiosa, brincando de esconde-esconde, criança que pede, suficientemente feliz, acontecimento importante. Depois temos a famosa rêverie em francês, Träumerie em alemão e, digamos o quê, devaneio em português. Junto à lareira, o cavaleiro do cavalinho de pau é quase sério demais, passando susto, a criança adormece e, por último, um título muito especial, o poeta fala. Horowitz ao piano, Cenas Infantis, opus 15 de Robert Schumann, pedido de Rosa Maria. Thank you. Ouvimos de Schumann as cenas infantis Opus 15 na interpretação de Horowitz ao piano Vladimir Horowitz, atendendo a nossa ouvinte Rosa Maria. E assim chegamos ao final de mais este dia do ouvinte. Se você também tem um pedido a nos fazer, não hesite, mande um e-mail para pianissimo@culturafm.com.br. Vamos pesquisar e atender o mais rapidamente possível e com muita alegria, sem dúvida. Contamos nesse programa de hoje com os trabalhos de Adriano Vieira na gravação, Luiz Carlos Moraes na montagem e Felipe Missali no estágio em produção. Muito obrigado, até o próximo Pianíssimo. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. Produção, Glaucio Molina. Realização, Cultura FM de São Paulo. Ouvimos de Samuel Scheidt Courant. Jordi Savall regeu o conjunto Hesperion 21. A seguir, música de câmara. Encontro com o maestro. Olá, amigos. Convido todos a acompanharem o nosso próximo Encontro com o Maestro, que falará sobre compositores britânicos muito pouco conhecidos no Brasil. Uma música muito interessante, muito pouco tocada em nossas salas de concerto. Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca, com João Maurício Galindo. Domingo às 10 da manhã, com reapresentação segunda-feira às 8 da noite, pela Cultura FM. O Brasil tem tudo para vencer a crise. Só falta competência no governo Lula. Cadê as obras do tão falado PAC? Programa de Aceleração do Crescimento? O setor elétrico marca passo, as estradas são só buraco, os aeroportos caóticos, os portos uma vergonha. Enquanto isso, o governo gasta, cria novos cargos, contrata mais e mais companheiros. Governo Lula, muita marola, pouco trabalho. Democratas, compromisso com o Brasil. 3 horas. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Pela Cultura FM, música de câmara. Obras em pequenas formações. Apresentação Gioconda Bordom. programa de hoje, vamos apresentar duas sonatas para violino e piano dos compositores franceses César Franck e Camille Saint-Saëns. Iniciamos com César Franck e sua sonata para violino e piano em Lá Maior, escrita em 1886, como presente de casamento para seu amigo e compatriota, o violinista virtuoso Eugène Sailly. Os movimentos da sonata em Lá Maior de César Franck são Allegretto moderato, Allegro, Recitativo, Fantasia, Moderato, Molto Lento e Allegretto Poco Mosso. A interpretação é de Shlomo Mintz ao violino e Efim Bronfman ao piano.